perfume. Palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme de revolucionar. Oh! Me perdi entre os seus cabelos, pela sua pele, nos seus lábios tão macios, tão bom perfume. Palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme. Enorme de revolucionar, cheia de charme, desejo enorme.